ainda tá recente o término da gente, para por favor. É que quando tu chega perto de mim, perco a cabeça e o coração fica perto de sair pela boca. Do nada a gente tá sem roupa. Por favor, some logo daqui. Eu tô a um beijo de recair. Tô a um beijo de recair. Por favor, some logo daqui. Tô a um beijo de recair. Eu tô a um beijo de recair. Aí tu nasceu com dó de me iludir. Ligue e contrate 0799-9802-5394. Falar comigo, Dudu. Como é que tem coragem de me procurar depois do que rolou? Ainda tá recente o término da gente, para por favor. É que quando tu chega perto de mim, perco a cabeça e o coração fica perto de sair pela boca. Do nada a gente tá sem roupa. Por favor, some logo daqui. Tô a um beijo de recair. Eu tô a um beijo de recair. Por favor, nasceu com o dó de me iludir. Onde Brasil Produções 7999862 6781.